vacila, Joe, Joe, Joe, Joe, você não vacila, Joe, Joe, Joe, Joe, Joe. Eu tô de volta sacudindo a cultura. Eu tô de volta, vê se me escuta, filha da puta. Bem na moral, aqui tá quase tudo igual. Quase eu te respeito, a diferença é que eu não pago pau. De tanta falsidade, acabei mais à vontade. E o mais difícil pra vocês foi gerar humildade. Eu te apresento, esse é meu esquadrão. Hidropidemia, só os doidão. Quase um vulcão tá entrando erupção. Só pra confirmar, aperte o play pra me escutar. Família RZO, antibomba nuclear. Família RZO, antibomba nuclear. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Você ganha o que merece se não tem amor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Em todo gueto tem sua lei e muitos têm favor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Você ganha o que merece se não tem amor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Será que todos são humanos aqui no Brasil? Rima, pra quem tá louco motiva. Clandestinamente tamo sempre na ativa. Junto na batida é a rua, a família. Guerreiro de verdade sempre honrou a camisa. Na minha terra jogador não se esconde. Num 2-1-2 passa a bola e faz a ponte. Somos gigantes pela própria natureza. Cada um é cada um, a luta ainda é a mesma. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Você ganha o que merece se não tem amor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Em todo gueto tem sua lei e muitos têm favor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Você ganha o que merece se não tem amor. Quem tá aqui tá com nós, quem tá aqui tá com nós. Será que todos são humanos aqui no Brasil?